Boa noite, eu no 714, a sua identificação, desse é o nível 0620, vigilância de chegada à maré. Alfa Juliette, portão 1, não consigo na escuta, eu vou hoje assim. Afirma, continua na escuta da torre. Gente, eu vou hoje assim. Voo 643, vista 2.000 pés, voe na proa de duna, autorizado final do IADS. 2.000, desce, voo 643, pode manter pelo duna? Autorizado. Muito obrigado. Chané 6258, reduz a indicada 2109. 2109, se foi. Né, 6258. Pode fazer um. Feito o radar para o curso localizador, curva esquerda, proa 035, nesta proa desça 3.000 pés, autorizado final do IADS. Ajuste, 1.08. Ok, 035, gente, descendo para 2.000, 0.08. 6258, nessa proa pode interceptar o localizador? Tá livre, intercepta nessa proa, reporte estabilizado, autorizado a final do ILS, 6258. Boa noite, 3152, acima a identificação, desça 2, mil pés, via chegada à área, ajuste no 08. 2 mil pés, identificou, na via chegada à área, chegou direto do dono. Foi na proa de Itap, 3152. Bom, de Itap, Itap, da presidência, estado no 08 para 2, Salvador, boa noite. Oi, Xaner 6258, final da 10, bate, chegado. Xaner 6258, livre pouso, pista 10, 250 graus, com 2 nós, o ajuste no 08. Afirma, tem livre pouso na 10, 6258. Um localizador da 10, adicionando o 1-7-1-9. Complete LS, chama a torre 1-1-8-9-5, bom pouso. Torre 1-1-8-9-5, chama a torre 1-1-8-9-5. Salvador, boa noite, Global 1794, estabilizado no ILS 3110, 2310, trem embaixada travada. Boa noite, 1794, o ajuste no 08, continua a aproximação, aguarda pista livre, é voz da Oceaner número 1 agora já autorizado pouso, o vento 230 graus com 2 nós, aguarda pista livre, 1794. Guardada a pista livre, 97 não. Bom dia, sem identificação, desça 2 mil pés e a chegada à área, ajuste de altímetro 1018. Oxenê 6258, solo 34, livre à direita, táxi via Alfa, Juliette para o portão 11. Alfa Juliette ou nono, ou 3152 pode não cumprir a redução de velocidade em TAP 302? Está livre, velocidade e altitude, 3152. Grato. No 606 também, liberado as restrições na descida, no 606. Bom, no 606, liberado as restrições. Correção, vai taxiar via Alfa. E vai reportante da Juliette, o portão previsto anteriormente era o 11, só que o 11 está ocupado pelo português, da TAP, e a Infraero talvez mude seu portão para o portão 10, o 6258. Afirmativo, então, Antes da Juliette, eu volto a chamar o 6258, obrigado. Portugal 022, position 11, ready for pushback and start. Portugal 022, it's approved, start up and push, 1011, report you ready to taxi. Push and start up, group quality for taxi, Portugal 022. Bono 714, no solo 37, livre à direita. Táxi via Alfa, Juliet. Táxi via Alfa e reporte antes da Juliette, portão previsto é o 2. Vai entrar na Alfa, vai entrar, fez Alfa, vai reportar antes da Juliette. Na frente, volta até lá. AFM. O 6258 aproximando a Juliette. 6258 vai aguardar antes da Juliette, devido a infraero novamente ter mudado o portão. Vai permanecer no 11, mas o 11 está sendo... O TAP está iniciando o pushback agora no 11. Só um instante para prosseguir o táxi até o portão, ok? Afirmativo, está aproximando o tráfego que mantém a posição, o 63. agora, azul 4062, transfere. 4062, bom dia, sim, identificação, esse é o 050, vigilância, chegada maré. Mari 050, identificou, bom dia, 4062. Localizador visual com a 10, tá 31 no 52. Torre, 11895, bom pouso, 3152. 11895, tá decolagem, 3152. 0S, decolagem, é Portugal, 0TT. Miami, Naples, Indy, ready for Portugal, 0254, 0254. O Ocean Air, linha aérea 0258, após o português, ingresso Juliette para 11. Bom, positivo, aguardando a passagem aí do 30, passo para 11, obrigado, 50. 1794, vai seguir o Avianca à sua frente, portão 2. Salvador, boa noite, está 3052, uma milha para a Índia Serra, passado travado, final da 10. Boa noite, 3152, o ajuste 1018 tem livre pouso, pista 10, vento 190 graus com 3 nós. Livre pouso 10, 3152. No 606, autorizado, final de ILS X-Ray, reporte estabilizado. Autorizado, ILS X-Ray, reportará estabilizado pelo 606. Salvador, boa noite, 05, informação Charlie, boa noite. Boa noite no 805. Para Natal, aguarde a cópia, o ajuste no 08. Equador, vou no 606. No 606, completo DDF, chama a torre 1895. 1895, vou no 606. 12. Alfa Juliette, posição 6203. Torre Salvador, gol no 606, na final. Boa noite, no 606, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Continua a aproximação, aguardando a pista livre, gol no 606.